nome que se nomeia, acima de principados, de potestades. Vamos declarar. Pelo que também Deus o exaltou sobre madeira e viveu, um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do céu, na terra e debaixo da terra. Vamos declarar: Ele é o Senhor. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Foi exaltado. Pelo que também Deus o exaltou sobre madeira e viveu, um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre. Vai ser tremendo. Vai ser tremendo. Toda língua confesse. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós confessamos nessa noite, Ele é o Senhor. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus. Declare: damos glórias a Deus Pai, damos glórias a Deus, toda glória ao Pai, toda glória, damos glórias a Deus. Exaltado, Ele ouviu do Pai: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo de teus pés. Assenta-te à minha direita. Jesus foi exaltado por Deus, pelo Pai. Mas eu quero te dizer que um dia Ele vai voltar. Quantos estão esperando a vinda do Senhor Jesus? Ele vai voltar.